O julgamento de Godot. Era uma terça-feira, final do mês de março de 1964. Eu compunha o corpo de jurados. Em posição privilegiada, podia ver todo o ambiente. Empertigado, ereto como tábua, catatônico, olhar fixo no infinito, lá estava o réu no meio da sala. Em um canto, o promotor Antipas. Figura pedante, abominável, desagradável, havia concluído suas considerações e argumentos tortuosos, pedindo a condenação do indigitado Godot, que, aliás, assim era chamado pela esposa Berenice, a quem, por troca, em momentos de afeto, chamava Beré. A tese do promotor é que o réu havia cometido homicídio duplo. Mataram Beré e Oswaldino, seu amante. Ela, por sufocação. Ele, projetado da ponte do Rio Jacuípe. Ao voltar das atividades do tiro de guerra, companhia do exército que formava recrutas de segunda classe para a tropa nacional, o militar era recebido com muito carinho por Beré, que exclamava sorridente e receptiva. Chegou o Godô! Ao que ele retrucava. Alto lá! Quem está aqui é o sargento Godofredo Façanha, do glorioso Exército Nacional. Não tirei a farda ainda. Após o banho, metido em pijama listrado, Godô tornava-se terno e amante vigoroso. Era uma paixão intensa. Em um canto, o promotor Antipas, com seu topete engomado e suas palavras cuspidas com nojo, já havia concluído a acusação. A sala estava em silêncio, aquele silêncio espesso, que só se ouve quando alguma coisa séria vai acontecer. Foi então que o juiz ajeitou os óculos no nariz, pigarreou e anunciou. A palavra agora é da defesa. Doutor Adonis. Um espetáculo. Terno alinhado, cabelo penteado partido de lado, olhos brilhando como farol novo, um dandy. Não era só o nome. Era Adonis mesmo, semideus grego da beleza. Parecia ter saído de uma novela das nove, de tão bonito e cuidado. Quando caminhou até o centro da sala, umas três mulheres quase caíram das cadeiras. Uma delas benzeu o colo. Excelência, nobres jurados, povo aqui presente, disse ele com a voz aveludada. Peço permissão para chamar à tribuna uma testemunha que não apenas observa os fatos, mas também os registra. Uma cidadã que conhece Olhos d'Água como a palma da mão. A senhora Dulcineia Oliveira, Dona Pomba. Um burburinho percorreu o recinto. Na última fileira, lá se levantou Dona Pomba, de vestido estampado, colar de contas grandes e pequenas, bolsinha apertada no sovaco. Caminhava com firmeza e queixo erguido. Era figura conhecida, moradora da esquina entre a Avenida Senhor dos Passos e o Beco das Garrafas, famosa por debruçar-se na janela, com seus peitos protuberantes estufados, apoiando os cotovelos no peitoril forrado de almofada, observando tudo e todos. Mas não só via, anotava. Fazia uso permanente de um caderninho encapado de chita, no qual escrevia tudo o que via e imaginava. Uma cronista. Personagens, data, dia da semana, hora e o que mais lhe parecesse relevante. O juiz a olhou por cima dos óculos. Dona Dulcineia, a senhora foi arrolada pelo doutor Adonis. É eu mesma não, infelizmente. Protestou ela, de pronto, arrancando gargalhadas da plateia. Aliás, conheço duas aqui na sala que já tiveram essa graça. Um gaiato ainda perguntou quem foram. Quem foram? O tribunal explodiu novamente em gargalhadas. O tumulto era geral. O juiz batia repetidamente o malhete berrando. Silêncio. Visando conter o alvoroço. Doutor Adonis tossiu, rindo sem jeito. A autoridade tentava manter a ordem. Peço que se atenha ao depoimento, Dona Dulcineia. Retomada a normalidade, Doutor Adonis inquiriu a testemunha. A senhora me conhece bem, não é, Dona Dulce? Conheço desde que você era pequenininho um bebê, filho de Ermengarda, que não era bela figura, e o horroroso Vevé das Cabras. Até hoje, a cidade se pergunta como é que uma belezura dessa nasceu daqueles dois. O juiz volta a atacar a mesa com um malhete, ordenando silêncio. Silêncio! Silêncio! Dona Pomba continuava. Ao que consta, sua mãe já casou em Buchada, justamente na época em que passou pela cidade um lindo caixeiro viajante, cometa fulgurante, que deixou rastro de luz e amor. Dona Dulcineia, por favor, o depoimento. Pedia o juiz. Ela abriu a bolsa, tirou seu caderninho e pigarreou, como quem vai cantar o hino nacional. Muito bem. No dia 24 de agosto de 1954, o pai de Anselmo soltava foguetes na Praça da Bandeira, comemorando a morte de um ditador, depois eleito presidente, por quem sempre demonstrara enorme rejeição. Foi então atacado pelo sargento Godot, com Cipó Caboclo, na época simples paisano, porém sindicalista militante, que aplicou-lhe o surra memorável. Como se vê, rixa herdada. A plateia se contorcia para não rir alto. O juiz, já cansado, apenas respirava fundo. Aliás, nesse mesmo dia, aqui em Olhos d'Água, morreu o médico e educador Dr. Gastão, de forte emoção. Não se sabe se por gosto ou desgosto. A cidade ficou dividida e ele enterrado. Mais risos abafados. Dona Pomba consultou outra página do caderninho. Depois veio a polêmica da avenida. O nome da avenida principal de Olhos d'Água foi colocado pelo prefeito Boaventura, correligionário do presidente, com grande insatisfação da população, já que o nome inicial seria Maria Quitéria. O prefeito, para contemporizar, comprou uma parte da roça de Zé do Rato e disse que iria abrir outra avenida para homenagear a heroína da independência. O juiz, muito inquieto e enfadado, ordenou. Por favor, dona Dulcineia, atenha-se aos fatos do processo. Ela continuou. Pois então, saibam todos que Eufrosina, mãe de Berenice, tem cartas de Oswaldino para ela, ameaçando-a de matá-la, e em seguida cometer suicídio caso a moça não concordasse em fugir com ele. Uma dessas começa com "Meu amor eterno" e termina com "Adeus, cruel mundo". Godot achou uma carta, leu, desandou, birutou. Até hoje está assim alerdado. Descobriu-se corno fardado. Um grande ecoou na sala. O tribunal foi tomado por um silêncio de quem ouviu a palavra corno, com fardado, e ficou sem saber se ria ou se respeitava a autoridade militar. Até o juiz arregalou os olhos, duas vezes. A primeira, pelas revelações de Dona Pomba, e a segunda, ao ouvir a notícia que o repórter Esso repetia incessantemente. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Última hora, antes nas ruas, tropas mobilizadas, está em curso um golpe militar. O juiz tirou os óculos, os jurados se entreolharam. E Godot? Godot continuava imóvel, impassível, como estátua de praça. Só o bigode tremia, talvez por emoção ou simples coceira.